incriminar os mesmos, vão encarcerar teus sonhos. Faça acontecer, pode parecer vilão da ilha do medo. Vai surgir desses escombros, vai despedaçar. Nas paredes corroídas, nas